informação, aguardando a informação de pista livre, 62, vez 4. Encerramento. Já escuta? Do táxi, tá. Autorizado o táxi, reposta no ponto de espera da Papá, o quilo Serra Lima. E o táxi e a Papá, encontra na parte de espera da Papá, o quilo Serra Lima. 4, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista no 0, quando o próximo chama em torre em 1, no 8, decimal 95, ajusta no 0, no 4. Táxi autorizado, depois de carregar no 0, lá pronto, 28, 9, 5, 5, 14, 2, 7, 7, 4. Autorizado o ingresso, táxi cria pista, reporte alinhado e pronto, travesseiro no 7, quilo Serra Lima. Pronto, Oficiário 2583, decolado aos 48, controle agora 119 decimal 8, tem um bom voo. 119.8, grato. Ocean 6224, autorizado pouso, pistão no 0, vento 090 graus, 07 nós. Estimativa autorizado pouso, pistão no 0, Ocean 6224. E o pé específico da saída da EL. Controle de Salvador, eu posso ser a 2583. Sobe 2583, sobe 380. Ela livrará tráfego que decolou à frente. Após 2000, voa na proa 180. O limite será de... até cruzar o 150, 2583. Já cruzou 2000, então está curvando para a proa 180. Vai manter essa proa até cruzar o nível 150, Força Aérea 2583. Afirmativa, é após voa lida para saída. Após 15 mil, nível de voo no 50, voa lida, o Força Aérea 2583. Mantém a posição aqui no Serra Lima. O Rio 5972, após o Airbus na curtíssima, autorizado a alinhar e manter, cabeceira 1-0. Após o Airbus na curtíssima, autorizado a alinhar e manter 1-0, Rio 5972. Controle passarelo 2224 e Delta descida. Você para o 050, passarelo 2224. Para o 050, passarelo 2224. American 230, send by, se clearance. Então 366, apresento o 9723. Completa sinal, torre 118.95, 9723. 18.95. Torre, gol, gol na 726, ingressar no final no 366. Gente, gol no 723, continue a aproximação, aguarde pista livre. Guardado. Poxa, ele é 6224 no solo 52, libera direita, solo 121, decimal 9. Libera direita, solo 119, 6224. Serra Lima, decolado a 5-2, devido a tráfego final da pista 1-0, prossiga para a vertical do farol de Itapuã, em espera com curvas pela esquerda, aguardando para ingressar no circuito da 1-7. Curva na direita, vai fazer espera no farol de Itapuã, com curvas à esquerda, aqui do Serra Lima. Rio 5972, autorizado a decolagem pista 10, vento 090 graus, 099. Iniciando decolagem, 5972. Força, Azul 2774, boa noite, mantenha o ponto de espera devido a tráfego na final. Manda aí, 2774. 76 via Alfa, reposta a posição antes da Juliette, 6224. Decolado 54, controle agora 119.8, tem um bom voo. 98, grato, boa. Voo 1723, autorizado pouso pista 10, vento 090 graus, 09 nós. Nível 350, saída Puca, transição Aracaju, pista 10, primeira curva à esquerda. Transponder 5064, frequência do controle Salvador em 119.8. Autorizado Marcel, Anápolis, aluno 7, Orágua. Decola no nível 350, decolada 110, curva esquerda, saída Puca, Aracaju. Transponder 5064, controle 198, gol 1134. Gol 1134, cotejamento correto, reporte pronto para pushback e acionamento. Reportará. Rio 5974, autorizado táxi até o ponto de espera da pista no zero, via Taxi Índia. Quando próximo, chame torre em 1, 18 decimal 95, ajuste no 0 no 4. E o Oceaner 6224, dê passagem ao Boeing 727 da Rio, após autorizado ingresso, parte principal via Juliette, posição 03 indicada. Afirmativo, observando então a nave da Rio 727, vai dar passagem e após segue para a posição 36224. Voa na proa Tóxico, está restrito ao nível de voo, atendido 340, boa série 2583. Afirmativo. Xavier 6212 completa final ILS, confirmando final do RNAV e chama a torre agora 118.95. Completo o RNAV, chama a torre 118.95, 1-2, muito boa noite, obrigado. Boa. Salvador, Oxaner 6212, boa noite. Oxaner 6212, boa noite, continue a aproximação, aguarde informação de pista livre, a TR da Azul presta a iniciar a rolagem pista 1-0. Gol 1723, solo 56, libere a direita na Fox, 121, decimal 9, solo. Direita 219, na Fox. Oi, Cris Serra Lima, final, curtíssima da 17. Cliente avistado, autorizado, toque remetida na 17, 090 graus, 099, Cris Serra Lima. Lima, autorizado, toque remete. Cliente, mantém o ponto de espera, Rio 5974. Utilizado táxi via táxi em Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, no CD3. American 230, right to copy. Ready to copy. Send to Miami via Up Zulu 20, flight level 360, SID, Momo, Nining transition, after takeoff, left turn, squawk code 5070, departure control frequency 119.8. American 230, transition Nenin. Nenin transition, flight level 360. American 230, readbacks correct, call me right for pushback and start. 119 decimal 8, tem um bom voo. 19-8, 2-7-4. Ocean 62112, avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento, 090 graus, 099. Livre pouso, Ocean 62112. Gol no 723, prossegue o táxi via Juliette, pátio principal, posição 06. Pátio 06, gol no 724. 92583, chama Recife agora, 1251, alterno 23, decimal 8, 2583. 2, 1, 2, 3, 2, 3. Roda pista no zero, Quilo Serra Lima. Reportará aqui do Serra Lima. 24. Controle Salvador, Buenas, ajuda aí, 7, 1, 3, 1, 4, 0. Ajuda em 7 no 3, voa a Ponte, para completar a chegada, reporta a descida. Ponte, reporta descida, 27 no 3. Prossiga. 3-1-1-0. Aguarda a autorização, no 603, o 4959. 5972, controle. Prossiga, desculpa. Já traz o cruzamento, voa na proa 180, limite 60 milhas, ou liberação do centro Recife, chama o mesmo agora, 1251, alterna 1238. 1251, 238, Recife, 180, limitado 60 milhas, ou conforme o centro, 3972. Chama. Portará, Kiro Salima. 74, voa Coral, está presente. Coral 774. Chanel 6212, solo aos 01100, libera a direita, solo 1221, decimal 9. Libera a direita, solo 219, boa noite, 6212, obrigado. Boa noite. Passa para final da 17, para embaixar, checar aqui do Serra Lima. Vente, o Quilo Serra Lima avistado, autorizado, toque arremetido, pista 17, vento 090 graus, 089. E o toque arremetido a 17, Quilo Serra Lima. Juliette, posição 09. Alfa, Juliette, pro 9, 6212. E meio. Corregou no 723. Corregou no 723. Estão mantendo posição aqui na entrada do 06, aguardando balizador. Sim, será coordenado. Serra Lima tocou e remeteu ao 02, autorizado, curva à direita, perna do vento pela direita da 17, reporte liberando o final da pista 10. Curva na direita, passa pela direita da 17, reportará livrando o eixo da 10, Rio Serra Lima. É pouso final agora, senhor. Entre. Rio 5974, autorizado a decolagem pista 10, vento 090 graus, 089. Da minha terminal, chama agora Aracaju, 120.3. Aracaju ou Ilhéus? Desculpa, chama Ilhéus, 120.1. 120.1, boa noite. Passarela 2224, estabilizado, visão com a pista. Puxa, chama a torre agora 118.95. 795, boa noite, passaria 2224. Boa noite. Nando vem pela direita da 17, passando através da cabeceira. Sim, de forma a TR da passarela ingressando no final da 10, condições de uma base curta para 17, quilo Serra Lima. Positivo, iniciando agora o quilo Serra Lima. Reporta na final, quilo Serra Lima. Reportará quilo Serra Lima. Rio 5974, decolado ao 04, controle agora 119.8, tem um bom voo. 7198, Rio 5974. Controle, Rio 5974. Rio 74, sobe 340. Voa direto na proa de Leda. 340, direto proa de Leda, o 5974. Torre Salvador, passarelo 2224. Uma milha para o Serra Vita 372. Passarelo 2224, boa noite, continue a aproximação, já avistado, aguarde autorização de pouso. Aguardando autorização de pouso, passarelo 2224. Papa Romeu Kilo, Serra Lima, no solo 05, livre do táxi via Papá até Aerostar. Frequência livre no corte, tenha uma boa noite. Sim, boa noite, muito obrigado. 6224, solo Salvador. Só para solicitar a coordenação do nível 230 para Aracaju, já teria o plano? Já possui o plano nível 190, será coordenado 230. Não, sem problema, a gente aceita o 190, até melhor. Sente, 6224, pronto cópia? Pronto. Autorizado Aracaju, nível 190 via Golf 677, perfil de saída Conde, decola pista 10, primeira curva à esquerda. Transponder 0260, frequência do controle em 119.8. Ok, aprovado 190 para Aracaju, a rota com plano de voo, Golf 677. Decola no perfil da saída Conde, curva em esquerda após decolagem, decolando a pista 10. O transponder 0260 e a frequência do controle 119.8, Chané 6224. Chané 6224, protegimento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. E reportará pronto, obrigado, 6224. American 230, stand by. Chanel 6212, ao solo. Brasília, não aguardo, paralisador, 309, 6213. Tem, já foi coordenado, aguarde, o Chanel 6212. Passarelo 2224 no solo 08, libera a direita, chame solo 121, 9. 209. Passaredo 2224, livrou na sua escuta. Passaredo 2224, autorizado táxi, via taxi Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, 2224. American 230, startup approved, call me right for taxi. Pushing start approved. Passarezo 2224, autorizado ingresso, Juliette, parte principal, posição 1-2 indicada. Juliette, parte principal, 1-2. Gol 1134, autorizado táxi à direita, via taxi Inga. Quando pronto, chame torre em 1-1-8-95, ajuste no 0-4, bom voo. Gente, vem aí de ponte espera de 2-9-5-14, uma boa noite. Azul 27 no 3, BH descida. 4.010 com 1014. 4.014, 27 no 3. Após a posição coral, voa Raíra. Confirme para o Rio 5974. Não, para o Azul 2774. Após Dael, voa Raíra. Azul 2774. Para o Raíra 2774. O Rio 5974. Chama agora Recife no 25.1. Alterna 1.23.8. 1251-1238-5974. Azul 4107, desce para 2500 pés, autorizado voa Serra Vitor 366, reporta final. Isso, Azul 4107. Afirmativo, 4107, 2500, voa Serra Vita 366, ajuste 10 no 4. Direto Serra Vita 366, 10 no 4, para qual faixa de altitude mesmo? 2500. Para 2500, obrigado. Um 1134, decolado azul no 5, controle agora, 119 decimal 8, tem um bom voo. 198, boa noite. Controle, boa noite, gol 1134, sai da puta Aracaju. 34350, voa Jamon. 350, direto Jamon, gol 1134. Sossega 2774. Sossega no final 180. Autorizado, ascensão 80. 80. Chama Ilhéus 120, decimal 1, azul 2774. Azul 2774, controle. 2. Confio, chamou 4107. 7474, confio. Chama Ilhéus agora, 1201. Ilhéus 1201, obrigado, Leste. Boa noite, azul 2703, depois sequenciamento, curva direita, voa na proa 240, limite 5 milhas. 240, limite 5 milhas, azul 2703. O 4107 está autorizado a final do procedimento. 2 final do procedimento, câmbio. Confirme. Desculpa, o Azul 407 está autorizado para o procedimento, é isso? Afirmativo, 2500, serve para 366, câmbio. Ok, autorizado o procedimento, Azul 407. Dan 3152, reduz velocidade, 210 mais. Desvindo 210, Dan 3152. No 3, esquerda pro 180, limite 4 milhas, ultrapassando o curso do localizador. 180, ultrapassando o localizador ao limite do azul 3 milhas, azul 2713. Beleza, azul 2713, o tráfego já ultrapassado, reassume na prova do Serra Vitor 366, desce para 2510, autorizado a essa. Autoriza a Duna, 2000. Duna 2000 autorizado, então, o final do NDB Zulu. Grato, Duna 2000. Boa, Gono 098, via chegada Mari, desce até o 050, número 4. Após ITAP, voa Serra Vitor 366, autorizado a final do procedimento, ajuste no 014, então 3152. Após ITAP, 1014, autorizado a final do procedimento, aí nasce a 1003, 1013. 713, reduz para a velocidade de aproximação, reporta Duna. Reduzindo, reporte Duna, 2713. 3152, reduz velocidade para 190, número 3. Reduzindo 190, 103, 152. Azul 4107 está estabilizado na aproximação. Chama pelo 118-95-4107. 1895, Azul 4107. Salvador, boa noite, Azul 4107, estabilizado na final. American 230, maintain hold point. Maintain hold point, American 230. Azul 4107, tráfego avistado, autorizado pouso pistão no 0, vento 080 graus, 08 nós. Autorizado pousão no 0, Azul 4107. Também reporte para ataque, estacionário 6283. No 34, chama Recife no 26.85. No 2685, gol 1134. Passou do Ana, 2713. No 3, chama a torre agora, 118, 95. 1895, azul 2713, boa noite. Boa noite. American 230, expedite your taxi, line up and wait, runway 10. Azul 4107 no solo, hoje 25. Agilize a liberação à direita, chame o solo, 121 no decimal 9. Solo 121. No decimal 9. Oi, Salvador, boa noite, azul 27 no 3, final, MDB Zulu. Embaixo travado. Frente azul 27 no 3, continue a aproximação, aguarde formação de pista livre. Frente 27 no 3. Sociário 23666, 3 Objetivo completo, final 3152, chama a torre agora 118, 95. Boa noite, 1995, 3, 102, boa noite. Boa noite. Toda uma vez consegue parar de nave ou vai completar a final do NDB Zulu? Comal de Zeróis, ou Discordão 019? Primitivo. Em nave. Ok, apresente servidor 366, desce para 2500, ajuste 1014, autorizado final. Debate, autorizado final, 1014, desce 2, mesmo aplaudo 366, obrigado. O Xanar 6224, autorizado táxi à direita, via táxi Índia, quando próximo chame torre em 1 no 8, decimal 95, ajuste no 0, 1 no 4, ponto de espera da pista no 0. Direita Índia, no ponto de espera da 1 no 0, chama 1895, ajuste 1014, Xanar 6224. Alô, é o azul 4107, visão na sexta. Azul 4107, autorizado táxi via taxiway Alfa Kilo 43, posição 04 Lima. Azul 2713, autorizado pouso, pistão no 0, vento 090 graus, 08 nós. Autorizado pouso, 2713. American 230, airborne at 27, call now to the departure, 119 at decimal 8, have a nice trip, sir. Copy, American 230. So American 230, with you passing 1800 feet, climbing 360 on a MOMO departure. American Airlines 230, clear to fly direct to Quadribu, position, climbing 2 level 360. Direct to Quadribu, direct to Quadribu, climb to 360, American 360. 2-0. Azul 2713 no solo aos 29, libere próximo à direita, chame solo 121 decimal 9. Direita 1219, Azul 2713, grato, boa noite. Boa. Rio Chanero 6224, troca o ponto de espera, visual com prazo na final. Sim, a gente mantém um ponto de espera, Chanel 6224. Mantém, senhor. Céu 3152, o vento 090 graus, 099, ajustado 1014, autorizado pouso, pista 10. 014, autorizado pouso 10, 03193. 303 Romeu, 2703, seguindo aeronave. Ocean M2 24, autorizado a alinhar e manter, cabeceira 10. Alinhe e mantém na 10, Ocean M2 24. Então 3152 no solo aos 31, libera a direita, chama solo 121 decimal 9. 3152, prossigo táxi, via taxiway Alfa, Juliette, posição 02. Alfa, Juliette, 02, Azul 2703, posição modificada agora, 05 Lima. 05 Lima, centro. Concentro 2703. Afirmo, 05 Lima, posição indicada aqui. Gente, 2703, então prosseguindo para 05 Lima. Chanel 6224, decolado às 33, chama agora o controle 119 decimal 8, tem um bom voo. 198, boa noite, Chanel, Chanel 6224. Boa noite, Chanel 6224, decolado na Conde, na sua escuta. Salvador, boa noite, passaria do 2228, informação Alfa, autorização, vitória da conquista. Passaria do 2228, boa noite, autorizado, vitória da conquista, nível 180, perfil de saída Argo, após posição Elefa, pós direto Piló, prossegue direto, vitória da conquista. Decola pistona 0, primeira curva direita, transponder 5073, frequência do controle Salvador em 119, decimal 8. Autorizado nível 180, vitória da conquista, decola do 0, curva direita, Arbor, Eleva, 5073, transponder 1098, controle. Passar Fortaleza 2228, protegimento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. O solo azul 2703 está aqui, ainda na taxiway, não tem balizador na posição. Sim, será coordenado azul 2703. 098, chama a torre 118-95. 95, boa noite. Boa noite. American Airlines 230, contact now Recife Center, frequency 126.85, with maneuver 125.45. Hoje continua a aproximação, tráfego já avistado, aguarde autorização de pouso. Aguardando. Voo no 098, autorizado pouso, pistão no 0, vento 090 graus, 09 nós. Ok, inclusive pouso não no 0, voo no 098. Controle de Salvador, é o Ocean Air 6224. Poderia modificar o nível final de voo para o 210? Aguarde. Solo 098 no solo aos 39, libera a direita, chame solo 121, décimo 9. Direito 219, ONU 098. Alfa Romeo 363. Alfa Romeo 363, está presente, nivelando agora o 190, muito grato. ONU 098, autorizado táxi, via taxiway Alfa, Juliette, posição 05. Alfa Passaredo 2228, pushback, acionamento. Passaredo 2228, sem estacionamento, chame pronto para o táxi. Chama da táxi. Azul de Salvador, Oceanair 6224 de áudio descida, já em contato lateral com a rádio Aracaju, com o controle Aracaju. Positivo, então siga as instruções de Aracaju no 203, o 6224, uma boa. Afirmativo, chamando 1203, boa chance. Fazendo 2228, 59 POB, 5 horas de autonomia, alternando Salvador, pronto, táxi. Passarezo 2228, autorizado táxi até o ponto de espera da pista no zero, via Taxiway India. Quando o próximo chame Torren 1, no 8 decimal 95, ajuste no 0 no 4, com voo. Ajuste no 14, táxi via India, espera da 10, 118.95, 2228. Salvador, boa noite, zona 098, centro do Atista, autorização, Natal, Serra Brava, Serra Golfo.